DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Tá na hora! Porque a hora é agora. O Águia vai sobrevoar! Joga o Brasil pra cima! Quem tá feliz? Alô, Bragança! Tuas asas, minha águia! Bragança, te acolhe mais uma vez! E dá-lhe bicada neles! Bicada, vai! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada. Bicada! Bicada, bicada. Bicada, bicada, bicada. Mas pra isso eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. A direita, a direita. Dá-lhe bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Mas tá faltando o meu maninho. Mas é o seguinte, eu queria que todo mundo botasse a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. E chama, chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem. Ele vem, ele vem, ele vem. Maninho, o palco te aguarda, é todo seu, brother. Vamos, Bragança! Eu botei fé que hoje é segunda e recorde de público no Círio. Então, chama que ele vem, chama que ele vem, chama que ele vem, vem, vem, vem, vem, vem. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou. Chama, o Águia chegou, chama, o Águia chegou, chama, o Águia chegou, chama, o Águia chegou, chama, o Águia chegou, o Águia chegou. Abre mais asas. Eu quero todo mundo, sem exceção, sem exceção. Bota pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Vai, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Decisão!

Hoje estamos lançando o novo energético da família Pop, o energético Blu-ray. Inclusive, daqui a pouquinho você vai dar pra galera degustar aí o energético que dá força pra família Pop, que dá essa energia, que faz a gente balançar, sacudir e fazer isso aqui, ó! Energético Blu-ray! Tem uns bares aí. A farra de Capanema, a companhia do Bob, agora é com vocês, pra curtir na moral, vai! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais, minha obediência não te satisfaz. Meu maninho William Barbosa aqui com a gente, acompanhando, ele e a sua japonesinha, vamos lá! Isso é Super Pop! Parceiro, Nego Black, também Alisson, Edu do Amor, Rogério dos Colchões, a família Super Pop balançando a multidão. Diga aí, Alisson, eu quero ver a galera dançar, maninho! Sacudir, balançar, e é o que você mais sabe fazer! Desculpe, amor, por te trair, você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Eu vim saber se eu mereço. Fala, Rafael. Mais uma só chance. Só tomando chope. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Vocês. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe de ti. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço, enlouqueço, se estou longe. Não abra sua boca pra falar de mim, pensando que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais. Tem que dar show em Bragança, maninho. Vai! Muito pop na tua cabeça! Alô, primo daí! Alô, Chucky! Nosso parceiro Ronald, velha guarda da família Pop! DJ Ronald! E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. Caramba! Depois de Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para. Joga no celular o nome da galera toda aí que vou mandar um alô pra vocês aí. Casa tá bagunçada, casa travada, no meu som ela destrava, ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Bora jamaicano, embrasando tudo aqui, vai. Embrasando, deixa apresentar, muita gente dizia, Juninho, Alisson, Doidanjinho. Vocês têm que botar uma bailarina mulher também, só o jamaicano não tá dando conta. Aí a gente foi buscar no país vizinho da Jamaica. Ela, Alisson, E ela está chegando aqui do nosso lado, maninho! Voltava uma bailarina nesse palco, bicho! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa um desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, e sou amante. Vai na frente, vai na frente, vai! Vai na frente, vai na frente, vai! E o palco é todo seu! Joga a mão pra cima, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, joga a mão pro alto, que tô solteiro, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão pro alto aí, quem tá solteiro? Parceiro Tássio comandando aqui o Ninho do Águia. Vai, minha morena do pop! Novinha, eu quero te ver contente. Vindo ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Vem a garota Blue Way. Pegue aqui o Blue Way, tem aí um poxa jamaicano, por favor. Isso, por gentileza. Abaixa a mesa, vai! Jamaicano e a morena, ninguém se mexe. Solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Ei, bate, bate, bate, bate, bate, bate na palma da mão, na palma da mão. Quem torce pro Corinthians bate na palma da mão. Escurece tudo, produção. Escurece tudo, escurece tudo, escurece tudo. Eu quero o símbolo do Flamengo aqui. Tem, tem. Do Flamengo, bicho, do Flamengo. Isso, agora, meu irmão. Quem é do Flamengo, joga o bracinho pra cima. Bate na palma da mão, sua torcida do Mengão. Ó, Mengo. Batendo na palma da mão. Eu quero do Corinthians, quase campeão brasileiro. Joga pra cima, pra cima, pra cima, pra cima aqui no telão. Corinthians, Corinthians, Corinthians, eu quero do Palmeiras também. Quem é do Palmeiras, bate na palma da mão. Eu quero do Palmeiras, eu quero do São Paulo, que não vai cair de jeito nenhum. Bota do São Paulo aí, bota, tricolor, tricolor. Bota do Santos também. Eu quero do Fluminense. Do Vasco da Gama. Do Botafogo. Eu quero do Paysandu! E bate na palma da mão, só quem torce pro papão. Uma lista branca, outra lista azul. Olha aí, Jorge. Uma lista branca, outra lista azul. E deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Eu quero do leão aqui no LED espacial, que é do remo, joga o bracinho pra cima e bate na palminha, vai. Remo! Vai, vai! Das amigas da minha ex-mina, parceira, não tá na, na, na. Oh, muito forte. Alô, meu parceiro bebezinho. Alô, você, Fernandinha Tavares. Um abraço do Alice Juninho do Energia. Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto e te fazia virar. Quem tem um motivo pra ser feliz? Bota o bracinho pra cima, só quem é feliz, só quem é feliz, só quem é feliz. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá... Joga a mãozinha pro céu assim, joga, joga, também, vai. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem? Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Mudei meu status, já tô namorando. Antes de você aceitar, já te assumi pro Brasil. Feliz, bota pra cima e sai do chão. Vai, vai, vai. O que eu te amo eu não sei, mas eu te amo cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. O que eu te amo eu não sei, mas eu te amo cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês. É pop!